0702, no solo 36, livre à esquerda via hotel, ao estacionar frequência livre. Bola 250, adestra 25002, autorizado sinal do ILS assistente familiar. Paciente 1-2-5-0, vai informar a estabilidade, tá? O localizador está estabilizado, aguardando o gás, obrigado. Bom dia, Inegão 0-7, continua a aproximação, a guarda que está livre, informo Moing da Gol, aliena cabeceira 1-0, fecha a iniciar a laje. Gente, continua a aproximação 1-0, sinal 2-0-0. 1-0-9-4, autorizado, decolagem, pista 1-0, 1-7-0 graus, 0-8 graus. Livre, decolagem na 1-0, com 1-0 na 1-4. Problemas no nosso limite e se espera em Paris, com vista à esquerda, e aguarde para o posto lá da noite. Espera em Paris, cruza pela esquerda, aguardando o sinal da 1-0, momento da esquerda. Oxenem 6200, autorizado pouso de 1-0, 170 graus, 099. Autorizado pouso de 1-0, Oxenem 6200. Eu vou passar a minha fora da marca. Aí, já nós vamos ter um bom encontro, você conhece a inicialmente sobre Veracruz, lá na frente vamos pedir para acender a 3510 só para testar a nossa transponder está interagindo normalmente. Sim, já estou levando isso. Estamos passando, mantendo meu pé, confirme está recebendo meu pé aqui na frente. Estou chamando no suspeito. Luca 207 decolado aos 42, informo o Edson Salvador Momento que está fora, tem condições de prosseguir na saída Sambo ou solicita alternativa? Ah, sim, eu prossegue saída Sambo. Gente, chame o controle 20-208, bom voo. 208, na 207. Controle Salvador Azul 4207, passando 2000 pés em subida. Azul 4207, contato na Bahia, com a agência da aviação da São Paulo, transição ótima para o nível 340. São Paulo, transição ótima, nível 340, tem condição de voar ótima Azul 4207? Autorizado em Lida. Lida, 4207. Estamos vendo o Herói Cruz que eles vão comprar se o Boeing 737 pegou no final. Afirmativo visual. Afirmativo visual, contrato no final. Sim, já estamos vendo o Herói Cruz e seguirá o contrato como número 2, final da 1-0. Sim, número 2, final 1-0 da declaração. Autorizado X-Ray, eu vou no 962. Eu vou no 962, se eu não estou indo, não entro, deixa eu anotar. 2-2-95, vou no 962. Torre Salvador, muito bom dia, vou no 962, GLS X-Ray, está onde? Vou no 962, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0. Vento 1.80 graus, 089, QNH no 017. Autorizado, voo na pista no 0, voo no 9 metros. 94, chame o centro, recife 1, 2 metros, 95, contorno 1, 25, 29, 4, 5. Centro, recife 1, 2, 6, 5, 95, 5, 1, 9, 0, 9, 4, 5. Papá, eu corrijo o movimento, como se assinando 8006, na próxima semana. Oficial você voa com a aeronave na final da 1-0. Gente, até o meu voo foi autorizado o cruzamento do campo retaguarda do trânsito. Após o padrão. Aguarde o trânsito com controle e até o meu. Autorizado o cruzamento na retaguarda. E aguarda para transferir com até o meu voo. Gente, mais de coral, só atrasado o cruzamento da final da 1-0, para estimular a cidade de parte. November, Oscar, Whiskey, on the ground at 5-3. Package via Delta, contact over the ground, 121, that's my line up. Salve, até o meu Wolf, transfere controle 120, that's my way to go. Tá em Itapuã, o sobrevoo Itaigara vai manter o litoral. Você não tem no litoral, que é disperso de voo visual e reporte para que você coloque o sobrevoo. A nossa linha do litoral reportará no Itaigara, até o meu. Decolador 5-6, chame controle Salvador 120, décima 8. 208, Salvador, Lua 3295, boa tarde. Boa tarde. Salvador, boa tarde, 3295, certo, né? Ali é Corrosa 1. Entrei 325, contato com a Damani, com áudio, subvenção da sua reunião, tradução, uma ótima, caminho 3, 7, 8, a avenida para 2209. Geleja 356, essa identificação do subir chegando com a média para o nível 060, ajuste no 017. Um, 3, 5, 4. Um, ano, grato. Número 2, ponto 3, 5, 3, 6, 1, cargo. Autorizado, alinhada da colapso 10, vento 160 graus, 08 nós. Autorizado, alinhada e colada no 0, 3745. 3, 2, 4, 5. 4, 3, informação, papá, cruzando. 3436, sem identificação, nesse havia chegado no Lajão, no parâmetro 070, ajuste no 07. Telema 356, avisa para 2, contra o Amante 52, desce para 25003, ajuste no 017. Autorizado sinal da LS aqui, toma 0, pode estabilizar. Amante 52, autorizado, identificação de alinhamento e procedimento de LS. Cortará contabilizado o seu LS no Amante 3. Confere o Amante 52, salvo o tráfego 11 horas, medo de milhas. Podendo que a gente caia sobre o voo, condição 4-4. Tráfego adicional, 12 horas, rumo oposto, mantendo 15006, Papa Alfa 3-1. Gente, vamos ficar aqui. Cruzado, cruzamento da 1735, Raul, já ficou de luz. Eco, Índia 90. Gazelo 017, cruzado final Pista 17, reporte passando em mar. Final da 17, reportada passando em mar, atendendo a velha. India November, informação de tráfego Charlie 208 da Forçada, sinal de 3 meses e meio aproximadamente, gás de 100, final da pista 10. Afirmativo, vamos fazer um pouquinho aqui para usar mais um aeronave, fazer um cruzamento com o VAR. Transporte. 7 níveis com o Nordeste, cruzando 7500 para 0,2000, 2319, aeronave que precede na aproximação, inicia a opção. 2309 para o seu cancelamento. 3745, chame Centro Recife em 128, decimal 35, alterno 23, decimal 8. Deixa lá 12835, 1238, tá 3745. Chama é 356, desce para 2000, eixo 017, nível LF, reporte estabilizado, número 2. Desce 3436, desce uma senha 3010, livre da restauração de altitude em TAP, ajuste em sala do ano 017. 3000 direto. Aumenta a Papa Golf, décima tela 050. 050, Papa Papa Golf. Papa Salvador, eu Papa Papa Bravo Lima de Costa. Bravo Lima em uniforme, precisa. Bravo Lima de Costa, colou os ferros de Eco Índia, está com o ferro de Delta Lima, mantendo checo, está com 3 a bordo. O código é 0140, Bravo Lima de Costa. Gente, confirma o destino? Ferro de Delta Lima, senhor. Gente, eu tenho cruzamento entre Duna e Simbra. Bravo Lima, uniforme, reporte para os iniciais de documento. Gente, Bravo Lima, uniforme. Tá bem, Bravo, 378. 4378, senhor, fica 74, posição de 11 horas, 4.2 milhas, com deslocamento sul, mantendo 510, Robson 44, não tem feito sua aproximação, apenas para informação, ainda cruzar o estão na zona. É. 4378, chamo o em 118, decimal 95. Chamada Torre, confirma, né? 118, decimal 95. Sim, você tem uma boa tarde, uma última vez. Boa tarde. Tráfico de preceitos na aproximação, posição de 12 horas, 7.7 milhas rumo nordeste, cruzando 4.500 para 3, corretão, cruzando 3.800 pés para 2.000 pés, abaixo 220. Gente, essa hora eu preciso com 230, então não vai reduzir mais, 3.4.3.000. Será necessário, então, 3.4.3.000. Tráfico avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 089, PNH 107. Tan 3378, sem livre pouso na pista 10. Vento 150 graus 08 nós, QNH 10017. Pouso autorizado, Tan 3378. Afirma, Eco India November, o solo aos 1 autorizado by track, confirme o pátio da data. Ou pela Colandina. Ciente, vai ficar atento, Bravo Lima de Fá. Chamando a 3 com o meu conselho de casa. Tá bom, tá bom, tá bom. Delta Romeo Papa Papa Golf, iniciação 2009. 2009 do Papa Papa Golf. 3436, iniciação 1809. Para 3 mil pés e o LS é o número 2 na aproximação, ajuste no 0,97. 2000, autorizado LS, 3 mil pés. Para o Golf, deixe manter a 4 mil pés, correção 3 mil pés. 3 mil pés para o Papá Papá Golf, confere? Afirma. 10, 3 mil pés. W4, não para pulsa. Tava no número front em frequência livre para o para de coordenação. Tá no Papa Golf para o sequenciamento. Correr à esquerda na pula 025, seu limite radial 270 do VR Salvador. Esquerda 025, limite radial 270 do VR Salvador, Papá Papa Golf. Thank you. Papapá Golf, chame TR1 182495. 295, boa tarde, Papapá Golf. Olá. Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Papá Golf, localizador, completamente visual. Papá Romeu, Papá Golf, boa tarde, Senegal no 017. Continua aproximação, número 2 para pouso. 10, Papá Golf. Chile 6356, solo 18, direita 121, 29. Direita 129, 6356, boa tarde. Quase 3 milhas, 3536. Sim, X, 3436. Aguarde, pista livre, reembolso andar. Passará. 3436, autorizado pouso, pista 0, vento 170 graus, 089, pista livre. Autorizado pouso, 3436. Brasil 4463, visual com o pé na sua. Azul 443, mantém posição de direção zero. Segunda aeronave para pouso. Após, a segunda aeronave será autorizada. Foi o Papapá Golf, se controlar da presença que conseguiu ter 17, seria o número 1 naquela ficha? Afio. Pessoal, escuta o controlamento presente, na base pela direita do 17. Papá Romeu, Papapá Golf. O instrumento cancelado 220, autorizado quase na direita da pista 17, aposta na final. Aposta na direita 17, aposta na final, Papapá Golf. Azul 4463, autorizado da IMAT, pista 0. IMAT, pista 0, vai ficar na 0. Plan 3436, no solo 20, direita via Fox, sem solo 121, decimal 9. Roger, João, nossa 3436. Azul 4463, autorizado em decolagem, pista 10, vento 190 graus, 099. Colagem autorizada, azul 4493. Sexto, embaixo travado, Papapá Golf. Alô, Papapá Golf, gráfico avistado, autorizado pouso, pista no 7, vento 190 graus, 099. 0 pouso 17, Papapá Golf. Mada 0, é 4463. Afirma, azul 4463, decolada 22, chama o controle 20, décima 8, tá bom? 208, uma boa, azul 4463. 4463, passando 1000 pés. Azul 4463, contato radar, suba nível 180, direto coral. Direto coral, só que chama 80, azul 4463. Só para serra, direcionar a costa. Thank you. papapá Golf, Solos 23, confirma empate. Fiat papapá Golf, segue via papá ao estacionar para vencedores. Comandante, boa tarde, Oceanair 63, 1, 62, 13, ponte para cada um dos diálogos. Oceanair 63, boa tarde, autorizado alinhar e decolar, 0, vento 190 graus, 099. Salim, decola, 0 graus. Charlotte, é o ponto zero da Oscar, pode ser o ponto zero. Capitão Vitor, Índia Juliette, autorizado, decolagem pista 17, vento 160 graus, 089. Ajuste Salvador para referência no 016, reporte um problema de parque de preço para o cruzamento. Estamos Vitor Índia Juliette, decolado 234, segue farol de Itapuã, 1.000 pés, chega o controle 120, décima 8. Segue farol de Itapuã, chega o controle 108, recebe Juliette, pés. Papapá, Papa Serra, segue corredor forte 1.000 pés, chame o controle 120, décima 8. 08, Papapá. 2. Eu falo da barra, do Cruz de Juliette. Falando 1.000, reposta farol, para a barra do Cruz de Juliette. Papa Serra. Eco Papa Serra, preciso. Já passou o corredor carro. Eu sou o chefe do equipamento que responde, a plena recebo o primário. Para. Essa passeia na radial 0737.2 mil, está vendo? Inicialmente a 1 no 1.100, reporte para a sessão a 45007. Ajuste também do conferente no 0 no 1.000. Você me está mantendo essa mesma proa para o 045?